guys, let me tell you something. In this wild and woolly universe of ours, there's only three things you can count on. Your brains, your bros, and your bike. Helmets on! It's time to rock and ride! Out of the question. Let's go. Eu sou Gabriel Souza, este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E o Riff Service de hoje é dedicado a um dos grandes produtores dos anos 70 e anos 80. Estou a falar-vos do Ron Nevison e vamos iniciar com um dos grandes clássicos dos Led Zeppelin, do álbum Physical Graffiti, que contou com Ron Nevison como engenheiro de som. Vamos ficar com a música Cashmere. Para vocês, Led Zeppelin, Cashmere.

We Wanna Get Rock. E após Led Zeppelin, ficamos com a banda britânica The Babies e a música The Golden Mile, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Broken Heart. Este álbum contou com Ron Nevison como produtor, engenheiro de som e também como misturador. E vamos agora para uma nova sequência com três bandas, posso dizer clássicas, dos anos 80, início dos anos 90, e que tiveram Ron Nevison nos seus trabalhos como engenheiro de som, produtor e misturador. E vamos iniciar com Kiss, e do álbum Crazy Nights, vamos ficar com a música Crazy Crazy Nights. Para vocês, Kiss, Crazy Crazy Nights. Take. Deep down I know that you care.

e após Kiss ficamos com Europe e a música Superstitious, música retirada do quarto álbum da banda, o álbum Out of This World, e terminamos com Damn Yankees, a supergrupo composto por Tommy Shaw, Jack Blades, Ted Nugent e Michael Corleone, e do seu primeiro álbum, o álbum Damn Yankees, ficamos com a música Runaway. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a primeira sequência de baladas deste nosso Riff Service dedicado a Ron Nevison. E vamos ficar com uma das mais belas baladas dos anos 90. Estou a falar-vos da música I Live My Life For You, música retirada do álbum 3 dos Firehouse. E este álbum contou com Ron Nevison como produtor, engenheiro de som e misturador. Para vocês, Firehouse, I Live My Life For You. You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I live I've been lonely, I've been waiting for you. I'm pretending, and that's all I can do. The love I'm sending ain't making it through to your heart. You've been hiding, never letting it show, always trying to keep it under control. You got it down, and you're well on your way to the top. But there's something that you forgot. What about love? Don't you want someone to care about you? Put your heart in my hand, baby, believe me. Just take a look in my eyes. You'll see a love that's blind. Just take a hold of my hand. I'll take you to paradise. Ain't a star that's too far. Your every wish will be a wish that I will make come true. And if you want the moon, I swear I'll bring it down for you. Let me into your heart. Believe me, baby, got your name carved on my soul. 'Cause you're the only one that I'll give it to. Go let 'em say that I'm a fool to act this way. 'Cause if I'm crazy, I'm just crazy about you. I love you, but that's not true. Cross the fire for you. Do anything you ask me to. I'll laugh for you. The truth. E nesta sequência de baladas, após Firehouse, ficamos com a banda das irmãs Wilson, a banda Heart, e do álbum Heart, lançado em 1985, que contou com Ron Nevison como produtor, engenheiro de som e misturador, ficamos com a super balada What About Love. E terminamos esta sequência com Meat Loaf e a música I'd Lie For You and That's The Truth, do álbum Welcome to the Neighborhood. E este álbum contou com Ron Nevison como engenheiro de som e como produtor. E vamos agora para uma nova sequência e vamos para uma das grandes bandas dos anos 80, que teve um grande sucesso nos anos 80. Estou a falar-vos dos Survivor e do álbum Vital Signs, que contou com Ron Nevison como produtor, misturador e engenheiro de som. Vamos ficar com a música High On You. Para vocês, Survivor, High On You. Teacher, após Survivor, ficamos com Killer of Giants, de Ozzy Osbourne, música retirada do álbum The Ultimate Sin, o único álbum da carreira de Ozzy Osbourne a contar com o guitarrista Jake Lee. E neste álbum, Ron Nevison foi produtor, engenheiro de som e misturador. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciar com uma música de um álbum que contou com Ron Nevison também como produtor, misturador e engenheiro de som. Estou a falar-vos do álbum Written in the Sand, de MFG, de Michael Schenker Group. E deste álbum resolvi escolher a música Brave New World. Para vocês, Michael Schenker Group, Brave New World. Brave new world. terra firma. It's the place we were meant to be. Out here, kinda lost in space now, pondering life's mysteries. Or mankind worship at the altar of the old mythology. But the genie's out of the bottle, collision course with eternity. Children playing in the chat room with the freaks and the satellites. Upload to the nearest planet, burning out at the speed of light. Better living for the masses with the new technology. A dumb fool had pushed the button, he didn't get an apology. In the fire, as we all blow up in flames, with millions of true believers and their unfamiliar names. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Michael Schenker Group, ficamos com os The Choir Boys. E do álbum A Bit of What You Fancy, ficamos com a música 7 O'Clock. E este álbum contou com Ron Nevison como produtor, engenheiro de som e misturador. E terminamos esta sequência com os Styx. E a música Heavy Water, música retirada do álbum Brave New World. E neste álbum, Ron Nevison apenas foi o responsável pela misturação do som. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciar com Eddie Money. E do álbum Playing for Keeps, vamos ficar com a música Nobody Knows. E no álbum Playing for Keeps, Ron Avison foi engenheiro de som, produtor, misturador e também contribuiu com os backing vocals. Para vocês, Eddie Money, Nobody Knows. Yeah. down, tumble down walls. E após Eddie Money, ficamos com os Icon e a música Out for Blood, música retirada do álbum Night of the Crime. E neste álbum, Ron Nevison foi produtor, tratou da masterização e foi também engenheiro de som. E vamos agora para uma nova sequência que vai iniciar com uma música dos Lynyrd Skynyrd retirada do álbum Edge of Forever. E neste álbum, Eddie Money também foi engenheiro de som, masterizador e produtor. Para vocês, Lynyrd Skynyrd, Full Moon Night. that way. Após Lynyrd Skynyrd, ficamos com um supergrupo composto por Ricky Phillips, Jonathan Cain, Dean Castronovo, John Waite e Neil Sean. Já devem ter percebido que estou a falar dos Bad English. E ficamos com a música Straight to Your Heart, do álbum Backlash. E neste álbum, Ron Nevison foi produtor e também engenheiro de som. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos iniciá-la com uma música de um álbum que também foi produzido e teve Ron Nevison como engenheiro de som. Estou a falar-vos do álbum Exposed de Vince Neil, o eterno vocalista dos Motley Crue. Para vocês, Vince Neil, Sister of Pain. We'll be right back. E após Vince Neil, ficamos com Night Ranger e a música Kong. Esta música é uma composição de Jack Blades, que fazia parte dos Night Ranger, e também de Tommy Shaw, ex-companheiro de Jack Blades nos Damn Yankees. E esta música é retirada do álbum 7, álbum que marca o regresso da formação original dos Night Ranger. E este álbum contou com Ron Nevison como produtor executivo. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência de baladas de três bandas clássicas dos anos 70. E vamos iniciar com Bad Company e do álbum Straight Shooter, álbum que contou com Ron Nevison como engenheiro de som e também na parte da masterização, da parte da mistura de som. E do álbum Straight Shooter vamos ficar com a música Call On Me. Para vocês, Bad Company, Call On Me. could seem funny. The other half's just too sad. It's westbound moons, oh. Thing Lizzy que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Bad Company e a música Call On Me. Continuamos com UFO e do álbum Lights Out ficamos com a bela balada Love to Love. E no álbum Lights Out, Ron Nevison foi produtor, masterizador e também engenheiro de som. E terminamos com uma música do álbum Nightlife, dos Thin Lizzy, a música Still in Love with You. E no álbum Nightlife, Ron Nevison foi também responsável por ser produtor, engenheiro de som e também tratou da masterização do som. E é com Thin Lizzy que me despeço do Riff Service de hoje. Aproveito desde já para avisar que o Riff Service da próxima semana vai ser o primeiro do ano com novidades lançadas em 2018. Se querem estar a par das melhores novidades do hard rock de 2018, não percam o Riff Service da próxima semana. Deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service. Eu sou Gabriel Souza e estamos em www.maisradio.com. Rock on! street, people passing me by. They look me up and down, but they don't look me in the eye. I'm just another stranger in my own hometown, looking for an angel, but heaven can't be found. I said, hey, are you lonely tonight? Hey, hey, hey, I'm gonna make it through, but that don't make it right. Does anybody really fall in love anymore? Does anybody really give their heart to somebody? And I'm sad to say it's me. Like a ghost up in the attic, only love can set him free. I've been running round in circles on this roller coaster ride. There's a lonely world around us, we get sucked in by the tide.